Um jardim, um coreto, a música e a saudade em seu 14º ano consecutivos no ar, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, Sr. José Carlos Mota. Nós vamos atendê-lo em audições vindouras. Fique atento, bem no pé do rádio, ouvindo sempre o Jardim, um coreto, a música e a saudade, nosso gentil ouvinte, Sr. José Carlos Mota. Mas vamos atender agora ele que é fiscal da prefeitura aqui em nosso município de São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor José Luiz Seschi, que está em nossa sintonia e gostaria de curtir esta composição do saudoso poeta Noel Rosa com o quarteto vocal MPB Arranjo do Magro, Quando o Samba Acabou. Albertinho Fortuna, que nasceu na cidade do Porto, lá em Portugal, e fez sucesso no Rio de Janeiro pela poderosa Rádio Nacional. Albertinho Fortuna, saudoso, comparecendo para defender, em adaptação do A. Barbosa, Arranjo Eduardo Patané, o tango Mentira. Tudo isto para ele que é fiscal da nossa prefeitura aqui em São Carlos, o senhor José Luiz Seschi, nosso gentil ouvinte, que ainda gostaria de ouvir, condoso e bom mineiro da cidade de Caxambu, Ivon Cury, saudoso e talentoso intérprete. Ele aqui comparece para defender de sua autorinha Rancho dos Zacarias, João Bobo. De alta linha e nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram. Dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia, e quando acabava o samba se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. E como em toda façanha, sempre um perde e o outro ganha, um dos dois parou de versejar. Amada foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado com um punhal no coração. Era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém sambou. Sei que foste para mim

público para sua música. Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Paulo e Ribeirão Preto. Vamos nós com a música. Ele reside em nossa cidade de São Carlos. Ele é o senhor Benedito Monteiro, que exprimira conosco. Ele disse em sua cartinha amável, aliás, que gosta que quando chega aos domingos pela manhã para ouvir Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade e ouvir todas aquelas músicas que o rádio tocava no tempo da vovó, como ele diz aqui. E também ele afirma que São Carlos amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para ele, o Sr. Benedito Monteiro, Roberto Paiva, em adaptação para o nosso idioma, canta do Oswaldo Santiago, que fez esta versão maravilhosa, a melodia "In the Mood for Love", é meu destino amar. Francisco Alves, quanta saudade! Que legado maravilhoso deixou o Rei da Voz em gravões espetaculares, pela Continental, pela Odeon, pela RCA Vitor. Chico Alves defende em arranjo Lírio Panicali, adaptação Haroldo Barbosa para o nosso idioma, "Te Quero Desiste". Tudo isso para ele, Sr. Benedito Monteiro, que ainda gostaria de ouvir, do Ekel Tavares. Arranjo maravilhoso. Silvio Caldas, o Cabocrinho querido, cantando esta composição imortalizada do Ekel Tavares, "Favela". Arranjo Aldo Taranto. E senti no meu peito por far comovido. Depois suspiro e logo a carícia de beijo sem fim. Cabelos de ouro, olhos tentadores, lábios de rubi, bonequinha linda, todo meu tesouro, diz que me quer. Como eu quero a ti. Às vezes escuto o eco de rio, mas parece a brisa que vem me dizer: sim, te quero muito. Muito, muito, muito, tanto quanto agora, sempre até felicidade foi aquilo que passou, e a favela que era minha e que era dela só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Indo outro dia eu fui lá em cima na favela, e ela, oi, não estava. Onde era a casa eu encontrei uma chinela, oi, que ela, oi, sambava. Por isto eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade foi aquilo que passou, e a favela que era minha e que era dela só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Me lembro tanto